Deus. Segue o teu caminho, não queiras saber o que dizem de ti. Não podes desistir, que dá tanto que fazer por uma vida melhor. Não podes desistir, que dá tanto que fazer por uma vida melhor. Fazer